aeronave, PLB 90, autonomia 3 horas e 50, tá no confins. 749, taxi via Pátio e Lima, informa no ponto de espera da pista 356749. Pátio Lima, ponto de espera da 356749. Vai 7700, para o táxi 68 a bordo, alternando com 20, com 3 horas e 25. Segue o tráfego da companhia e chama no ponto de espera da Lima, o 6700. 00 chamará. Quilo Delta conquista uma centena, aguarde cópia da autorização, subida gole, prepara. Livre ingresso da colagem, pista 35, o vento variável 02 nós da intensidade. Livre ingresso da colagem, pista 35, 6700 na Lima, ponte espera da 35, pronto. Se liga na linha e mantém 6700. Lima tem 00. Decolada Zuno 0, controle 119, decimal 35, vamos voltar. Controle 1935, boa noite, bom dia, web 7749. Milhas Norte, vigilância, subiu, mantenha nível 340. Sobe 340, 7749. Zero livre decolagem, o vento é calmo. Está iniciando a 7700. Zero decolado, Zuno 2, controle 119, decimal 35, vamos. Obrigado, Calau. Tranquilo Delta, cópia. Tranquilo Delta, vitória da conquista, uma centena, decola da pista 17, curva à direita, subida gole até Eval, após em rota. Controle 119, decimal 35, aciona 5516. Correto, livre acionamento, já me pronto para o táxi, Vitor Kilo Delta. Blaze, objeto 6700. Guarde um minuto, por favor. Estou aguardando. Objeto 6749, chame centro Recife agora, frequência 1288. Objeto 6749, controle. 6749. Quilo Delta, livre inicial, táxi, informe, Paxef, pistão 7. Salvador Azul 4195. Tango, prossiga. 31 milhas, utilizando a 590, modifica para 7095 da presente para Paulo Afonso. Último pouso, Paulo Afonso 0930. Plano modificado agora, 0897, submantenha nível de voo 095. Tango. Cruzado Campinas 360 para o Whisky 58, decola da 97, curva direita, Guarigo 11, 119, 35, 506, 4195. Alinhamento correto, portão 8, chame pronto, pushback saneamento, azul 4195. Chama lá com o 4195 da azul. 6700, chame centro Recife agora, frequência 1288. 88, tá logo. Golf Tango, controle 362 milhas norte de Salvador, chame Centro Recife agora, frequência 12685. Recife 12685, grato, bom dia, senhor. loja, retirou o animal, informou que era uma coruja que estava inteira, sem vestígios de sujeira no local. Livre decolagem, o vento é calmo, Vitor Kilo Delta. Controle 1, 99, decimal 35, bom voo. 7935, grato, bom dia, o Tio Delta. Oscar Wolf Serra, bom dia, pronto pra cópia. Quilés 0080, decolagem da pista 17, curva direita, subida coral, controle 1, 99, decimal 35, retransponder 0260, Oscar Wolf Serra. Estacionamento, chame pronto para o táxi, eu acho que vou certo. Mantenha nível de voo 100, Vitor Kilo Delta. 100 para o Vitor Kilo Delta. Sete prossiga. Poderia confirmar o vento do momento, por favor? Variável com 0,2 nós da intensidade, variando de 270 graus até 350 graus. Tá bom, obrigado. Sempre para ingresso, pista 1-7, acho que vou Serra, qual o PB? 0,2. Gente. Azul. Siga 495. Poderia confirmar qual o horário da abertura da pista no zero? 9:30, Zulu. 9:30, seja bem local, obrigado. Amelhado e pronto, acho que eu vou oficiar. Controle, o Papatango Victor Kilo Delta está passando 7500. Gostaria de cancelar e prosseguir no 085. Victor Kilo Delta, plano modificado 0829, suba e mantenha nível de voo 085. 085 autorizado, Victor Kilo Delta. Poderia confirmar a chamada de pouso em Conquista? Delta Controle, chamado de pouso em Conquista? Aguarde. É o 0930, senhor. 0930, ciente. Livre decolagem, vento calmo, acho que eu gostei. Salvador, é o azul 7600. Prossiga. Perdão, senhor, é o 4195. Por motivo de performance, solicita decolada pista 35. Quando autorizado, existe a possibilidade? Positivo, chame pronto para o acionamento do 4195. Obrigado. E confirmado 4195, chame pronto para acionamento, pista 35 para decolagem. Chama, obrigado. Serra Tanga, aguarde cópia, Aracaju 090. Decolado aos 3-1, chame controle em 119-35, bom dia, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, senhor. Controle, bom dia, senhor Golfo Serra, decolando 7550-2260. Senhor Golfo Serra, vigilância, submantenha nível 080, nossa Golfo Serra. 080, Golfo Serra, na Coral. 35, aciona 0163, é que Serra tá. Seja meio correto, livre acionamento, chame táxi, é que você é tanto. Olha o Papatango Vitor Quilho Delta para correção de estimado. Estima pouso em Vitória da Conquista ao 0920. Gente, Vitor Quilo Delta. Inicial táxi, informe para ingresso, pistão 7, é que Serra Tango, PUB.